chakra, como comentábamos, hermano. Ah, sí. Plantábamos chakra aquí con mi madre también, Manuela también, se recuerda también. Teníamos una chacra ya cerca del monte. Mi madre era la cabeza, era que nos llevaba todo para la chacra. Ella iba, era la principal, ¿no? Y nosotros, y yo, que era el más grande, el mayor, era el que araba, el que le ayudaba a plantar. Y muchas veces le ayudaba a las carpidas cuando no estaba trabajando, venía junto con ella y mis hermanos que trabajaban en la sala. Sim, que antes nós ajudávamos sempre os pais e as mães no chácara, nós pegava água, nós fazíamos tudo, né? E, bueno, só que os agora não fazem mais nada do que isso, como nós fazíamos antes, né? O que nós fazíamos antes, os agora não fazem tampouco, né? E, bueno, e antes não havia para ter fio também, não havia, tinha parteiras, sim, antigas, né? Sim, isso não. Não, dentro de sair ter fio por aí, né? Eles controlavam. Tinha um fio aqui, sim. Tinha um fio aqui. E eram as crianças benção, porque agora, eles criavam benção, coisa. E agora não, agora cambiou tudo, né? Se agora se controla e às vezes nascem não, doentes. Por isso, e antes não. Se tinha dois dias, não. Sim. Acá não. Eu nasci acá, não. Nasci no acá. Para tocar cedo, Deus. Sim. E a parteira? Acho que a parteira era uma mulher vieja que havia. A minha foi a Finacidália, né? Eu não sei como aprendia, não aprendia. Se pode dar classe de nada, eu não sei como fazer. E na televisão? Porque na televisão. Agora, se agarrava na corda, né? Uma corda. Sim. Sim. Sim. Sim. Como aí, na corda, você colgava aí para se impressionar. Se ele fosse, era parte da parceira de campanha que havia. Sim. Tudo era isso. E não havia nas. As mulheres nessa época não havia controle de nada, não? Não tinha nada. Sim, tinha sido um problema normal, porque agora mesmo que tinha que cortar e muita coisa, não. Não havia. Se é normal, ele corta. E antes, como nascia tudo assim? Andava assim, não queria juntar assim. Não, eu não sabia muito. Eu não cheguei agora. Sim. Eu não era esse cabelo. Você fala assim, né? A firmeza que tinha. Claro, a firmeza que passa lá para fazer lá. Claro. Fazer força. Assim, já quando nascia já tinha calentando água e tudo, e agora não vai na criatura, e antes não, acá já nascia já direito ao banho. Ah, e na sopa sempre legadinho, algo assim. Ah, sim, isso me quedou da sopa, você vai ter a gusto da sopa, sopa de gatinho. E tudo com uma velhita, com uma família, era bem lá para a querosene. Sim. Como você vai então, se a vez era de noite para fazer o parto e tudo, como? Eu não sei, não sei como. Tudo salia tudo normal, a criatura bem sana, toda, não sei. E esse ojinho que nos quedava na nariz, quando eu depois, com a nariz saída da vela, da lâmpada, era a querosene. E unto, né? Ficava unto. Sempre usava. Passava no peito das crianças, unto. Ah, sim, unto. Isso é muito bueno, igual. Sim, calentava o papel e ponia cá no peito, nas espaldas. Sim. Yo hasta ahora tengo unto, yo también, Martín, yo también tengo unto. Cuanto más viejo, mejor dice que es el unto. Mi hermano tuvo sarampión y bueno, nos fuimos al médico.